Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Conversas Aleatórias aqui na Rádio Antena Web. 28ª edição para o 10º dia do 3º mês do milionésimo 13º ano, desde que nasceu Cristo. Ou seja, mais simplificadamente, 10 de março de 2013. Quase uma semana depois da origem do nosso tema. Antes, quero cumprimentar, por ordem alfabética, o Joaquim Pereira. Olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos que a emissão vos agrade. E, por ordem igualmente alfabética, porque na alfabética é só comigo, o Nuno Miguel. Olá. Podes dizer o que estás aí ansioso também para dizer desde a semana passada. Na semana passada completamos meio ano e ninguém falou nisso. Fotos. Diz aí, diz aí. Ai, foi. Ah, pois foi. 2 de setembro, 3 de março, mesma coisa. É, engraçado, não lembrava. Pois é verdade, começou a computar um jogo. Ninguém falou nisso. Ninguém falou nisso. Nenhum bolo, ao menos, nem nada. Não vejo aqui nem bolo. Nem... São os avarentos. É crise. Nem um champanhezinho, nem nada. Não, quando a gente fizer um ano, a gente arranja aí um champão mix. Ninguém bebe aqui bebidas alcoólicas, que é isso. Poucas. Na verdade, sou eu é que sou alcoólico, afinal. Mas isto é da idade. Ele também mete álcool quando tem feridas, mete no braço. Sim. Pois é, ora, não sei se é uma coisa alcoólica ou não, mas nesta semana tivemos uma perda que o mundo poderá considerar, de um certo ponto de vista, não direi trágica para o mundo, mas pelo menos preocupante inicialmente. Ora, faleceu no passado dia 3, aliás, 5 de março, peço 6. 6 de março, não, 6 de 6, não, 5, terça-feira. Não foi na quarta? Não. Ou foi quarta-feira? Não, foi quarta. Não, foi terça-feira. Foi terça. Foi terça-feira que faleceu, às 16h25, hora venezuelana, Hugo Rafael Chávez Frías. Por outras palavras, o presidente Hugo Chávez. Ele faleceu em Caracas, já a capital da Venezuela, depois de ter estado mais uma vez em Cuba para ser operado, isto fruto do seu cancro, que já tinha vindo a travar uma luta desde há 2 anos para cá. Faleceu Hugo Chávez. E há uma coisa que é muito curiosa. O mundo todo teve que reagir. Mesmo quem não deu declarações de condolências, como aos Estados Unidos, creio, todo mundo teve que reagir. Uns mais contidamente, outros nem tanto, como a Rússia. E talvez, como extraordinariamente, o presidente da ONU, o Ban Ki-moon. E a pergunta, digamos, aquilo que uma pergunta que eu tenho desde já muita curiosidade em fazer, e aí o Joaquim poderá responder como ninguém, que é, na altura, ou seja, antes do Chávez, o Chávez chegou em 98, não é? Ele nasceu em 98. Nasceu em 98, começou em 99. Sim, no dia 2 de fevereiro. Falava-se, como é que se falava da Venezuela? Ou seja, até há uma comunidade portuguesa e tal, mas como é que se falava, antes do Chávez, como é que se falava da Venezuela? Ou melhor, falava-se da Venezuela. Pois, isso, sem que se falava. Na Venezuela sempre foi um país muito, muito falado, principalmente para nós, que tínhamos lá uma colónia muito grande, a lutar pela vida. E com todas as colónias portuguesas, havia o bom e o mal. Havia quem vivesse razoavelmente, havia quem vivesse muito bem. E foi sempre um país que se falava dentro dos países da América Latina, pode-se quase considerar que era dos países mais considerados pelos europeus. Tinha uma política não muito agressiva e como todas as repúblicas sul-americanas, muitos interesses internacionais. Portanto, a coisa estava pouco mais ou menos controlada e era um país, podíamos dizer, que vivia-se. Claro que agora, com a morte de Chávez, não se sabe o que é que vai acontecer, porque ele, assim que chegou ao poder, operou muitas mudanças, a começar pela nacionalização do petróleo, entre outras coisas, mas principalmente pelo petróleo. E nós sabemos que no mundo atual, quando se mexe no petróleo, mexe-se em muita, muita coisa. E foi um princípio um bocadinho quisilento. Ele lá orientou o barco dele à sua maneira, um bocadinho mão de ferro e muita, muito, muito carisma. E escusado será dizer que o povo começou logo desde ali a idolatrá-lo, porque ele realmente tinha uma figura, onde chegava fazia amigos, mas principalmente o povo via nele o salvador da pátria. Agora, com a morte dele, vamos a ver o que é que isto vai acontecer. Eu pergunto ao Nuno, que é doutorado em História, especializado em Venezuela pela Universidade Lusófona, com 11, digas. Tu, não sei se acompanhaste muito a questão da Venezuela, mas daquilo que já foste sabendo também, achas que o Joaquim falou aqui uma coisa muito interessante, que era o Salvador da Pátria. Também tinhas essa imagem? Ou, não, ou nunca ou passou-te mais ao lado da questão da Venezuela? Se quisermos fazer uma comparação com alguém mais próximo de nós, eu comparo o Hugo Chávez em muita coisa ao Alberto João Jardim. O João Jardim, e eu na faculdade cruzei-me com gente madeirense, para eles, para os madeirenses, pelo menos para a generalidade, é um herói. É o tio Jardim, eles chamam-lhe o tio Jordão. O tio Jardim, como é que ele é? Jardim. Jardim. O tio Jardim. Para eles é um herói, é o que mete a madeira lá no topo, ele luta pelas coisas, as pessoas, pelas vontades, as pessoas e tal. E nesta semana eu ouvi na rádio, ah, o Chávez com a sua democracia. Mas qual democracia? Se surgisse uma oposição era logo abafada, ou tentavam que fosse, nem estou a dizer. Se surgisse a oposição era logo tentada abafar e... Mas lá está, as pessoas que estão lá. Eu não estou a ver onde é que ele ajudou tanto o povo na Venezuela. Lá está, mas também não tenho ideia como é que era a Venezuela antes de 98. Não estou a ver como é que ele se ajudou tanto assim o povo de Venezuela e se tirou muita gente da miséria ou se não tirou. Não estou a ver a coisa. Agora, que é aquele género de comandar. Eu é que sou o patrão. Eu é que mando nisto tudo. E posso ser o que me apetece. E consegue, lá está, com o discurso dele, consegue ativar o povo à sua volta. Ganha mais força, eu posso fazer tudo uma tese. Agora, Salvador da Pátria, se calhar para alguns. Se calhar há alguns que nem sequer salvaram nada, mas ficam com aquela ideia que é o maior e continuam na miséria, mas pronto. O Chávez já lhe fez. Já agora, eu que sou também doutorado em História, mas especializado no caso de Venezuela pela Universidade Independente, já agora também falo. Sim, há uma. Que é algo curioso e algo que diferencia muito o João Jardim do Hugo Chávez. É que o Hugo Chávez sempre disse que tudo o que era lucro do petróleo era para. Enfim, portanto, para. Cá está, para ajudar na educação. É, e concretizar isso. E a verdade é que ele desviou, enfim, conseguiu em 10 anos 400 mil milhões de euros para a educação, para o apoio social. Ele conseguiu reduzir a pobreza na Venezuela de uma forma histórica. Nunca ninguém, mesmo nestes países mais avançados, fez tanto em tão pouco tempo. Ele pôs mais de 2 milhões de crianças na escola em 10 anos. A Venezuela tem 29 milhões de pessoas, não tenho a certeza. Eu vou sublinhar-te uma coisa. Uma coisa é os números que mandam cá para fora. Outra coisa é o que acontece no país. Sim, mas a verdade é que. Se, mas, sim, mas repara uma coisa. Mas a verdade é que se isso não acontecesse. Se isso não acontecesse. Eu não sei até que ponto é que agora as pessoas todas diziam. Viva o Chaves! Mas, não, mas como é que é dizer? Não é uma coisa que esteja. Diziam, eles choraram, aquilo era o fim do mundo. Na terça-feira à noite, aquilo era o fim do mundo. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi a morte do Salazar, não sei como é que foi. Não sei como é que foi anunciada. Mas quando foi a morte do Franco, estava o. Não sei o quê e tal. Franco, há morto. E teve quanto tempo para não se rir. E não houve uma idolatração, digamos assim, nem ao Salazar. Claro que há sempre gente que era de acordo, não é? Mas a ideia com que eu tenho, e o Joaquim poderá confirmar-nos se era ou não, não houve assim grande choro. Embora, claro, vocês é que foram decretar os típicos 3 dias de luto, ou se calhar até mais, pela uma morte. semana. Foi uma semana, pronto. Mas não houve, se calhar, todo aquele pesar, não é? Porque, apesar de tudo, é que de repente o país fica, a Venezuela de repente fica desorientada. Porque a ideia que eu tenho, e a ideia que eu sempre tive do Chávez foi: ele manda naquele país porque mais ninguém consegue mandar. Ou seja, ele faz o melhor que pode num país onde, trazemos quanto isto, quando ele morreu, qual é que foi a primeira reação? Foi serviço militar ativo, fronteiras a ser, não é fronteiras, mas há umas zonas específicas da Venezuela a ser protegidas, porque já sabem o que é que vai acontecer. Aquilo que acontecia antes, que a Venezuela era um grupo, muitas vezes quase que tribos, digamos assim, de grupos armados, e que de repente tem. Spark. Era quase as FARC, era quase as FARC colombianas, que de repente tem ali um forte travão do Chávez e que. Pronto. Mas não sei se está assim tão desorientada porque não foi propriamente uma morte repentina. O cancro já começou em 2011, ou pelo menos Não, foi repara uma público em coisa. 2011, é que ele já estava a ser Repara uma preparado coisa. uma sucessão também. Desorientada. Não politicamente, porque Maduro. o próprio Chávez já tinha nomeado, já tinha dito que se alguma coisa lhe acontecesse, que era para eleger Maduro como presidente. E assim foi, e assim fizeram ontem. Ontem o TSJ fez isso. TSJ, o Tribunal de Superior Justiça. E pronto. Mas eu fico com essa ideia. Não sei se o Joaquim confirma ou não. Ora bem, são coisas completamente distintas. No tempo do Franco e no tempo de Salazar, o povinho já estava a deitar os bofes pela boca fora. Já estava cheio. E depois, quando começaram a aparecer os reacionários, os ativistas dos vários partidos, não deu origem a que houvesse choros, nem lamentos, nem nada. Vimos-nos livres de. Aqui, no caso dos Chaves em especial, preciso vermos que é um país sul-americano. E como todos os países sul-americanos, são muito voláteis. Com a morte dele, mesmo que a máquina já esteja montada para seguir as ideias dele, eu não acredito que a coisa seja muito serena. O Pulpinho, na questão do choro, ou deixemo-nos de politiquices e dessas coisas todas, o que é certo é que o Chaves, como eu disse há pouco, era uma figura carismática de tal ordem, era quase como o Cristo. Toda a gente, aí o Chaves, o Chaves. Lembrei-me agora de um caso semelhante, mas não paralelo. Quando foi do de Cuba, o Castro, eu, nessa altura, nos meus verdes 20 anos, Visão utópica. na tal utopia que o mundo pode ser um mundo melhor, e eu conhecendo como conhecia a política dos batistas que estavam a governar Cuba, quando vi a luta do Castro, aí sim, senhor, eu fui um dos apoiantes da retaguarda cá para mim, na minha mente, aí sim, senhor, aí vem um salvador da pátria. Mas infelizmente verifiquei mais uma vez que a minha utopia era mesmo utópica, porque passado pouco tempo começaram as repressões, porque houve quem estivesse acomodado com o governo dos batistas. E esses, principalmente, nunca aceitaram a intromissão do Castro. E então o Castro teve de começar a governar com mão de ferro, talvez ainda pior do que os batistas faziam. E agora o meu receio é esse. Com esta morte dos Chaves, se a máquina não está muito bem montada e não há pessoas, que eu não sei, que não os conheço, estou completamente a leste do paraíso, neste caso talvez até do inferno, não sei realmente o que é que isto pode dar. Já há uma reação muito interessante. É quando a te fala dessa agressividade, da forma como as coisas podem correr. Há o que já foi nomeado presidente, que é o Nicolás Maduro, e há o seu concorrente, também é uma grande diferença. Atenção, num país que não é nada democrático, não há partidos políticos e não há liberdade de expressão política. Digamos que, por exemplo, na Rússia há uma pseudo-oposição porque não há possibilidade de haver oposição, mas na Venezuela havia oposição. E o Henrique Capriccias, que é o principal oponente, muitas vezes apareceu em debates e pronto. Uma das decisões polémicas do... Mas tu achas, se o Chávez continuasse vivo, achas que há uma vez ele ia perder em eleições? E achas que havia alguém que conseguisse fazer melhor do que o Chávez? Mas está, depende de quem o povo vota. Está. Ou pelo menos depende dos números que ele não cabe. Mas repara uma coisa, é que é uma coisa... Qual é que é a primeira... Coisa que eu logo no próprio dia ouvi falar. É que assim que ele morreu, algumas das empresas multinacionais já estavam a manifestar uma certa esperança em poder regressar, ou seja, certas empresas petrolíferas poderem regressar à Venezuela. Mas também há aqueles que, olha, antes do Joaquim falar, estava a falar de Fórmula 1 com o Carlos. O pastor Maldonado, no ano passado, que até levou o Williams ao pódio, levou a Venezuela quase à loucura, né, naquele domingo, na Fórmula 1, quando o Maldonado foi ao pódio. Até o próprio Hugo Chávez fez questão logo no próprio dia, dar-vos parabéns e tal. E ele agora já está meio desorientado. Porquê? Quem é que apoiava o Maldonado? Era uma das empresas nacionais do Chávez. Mas apoiava o Maldonado, que era venezuelano. Sim, mas lá está. Eles começam a assustar-se. Porque tinham a mama deles, como se chama. Claro. Começam-se a assustar. Por outro lado, há aqueles que também começam a expressar uma oportunidade. Mas uma coisa... Porque uma das coisas que criticaram muito o governo dos Chávez, e para mim, com razão, é que a Venezuela centrava-se muito no gastar milhões e milhões no desporto. E não sei se gastava assim tanto na saúde, por exemplo. Se para eles o desporto é mais importante que a saúde, está bem, mas é que sabem. Mas isto para dizer o quê? Há aqueles das mamas que também começam a ficar assustados. Muito cultiva a saúde. O desporto muito cultiva a saúde. Mas também é assim. Aquilo que ele era, e eu acho que é importante haver gente como o Chávez era ter um certo anti-Estados Unidos. Não em exagero, também não vamos chegar a ponto da União Soviética, mas um certo anti-Estados Unidos. Mas eram os soviéticos que eram anti-Estados Unidos ou eram os americanos que eram anti-soviéticos? Era mais os soviéticos que eram dos Estados Unidos. Mas ao contrário. Porque, que eu saiba, mas podem corrigir sobre isso, acho que os Estados Unidos nunca barraram uma rádio ou uma televisão soviética. Nunca barraram oficialmente, ou seja, nunca houve um barramento. Enquanto que... Jogos Olímpicos de 80, Moscou, quem é que não foi? Estados Unidos. E os outros todos atrás. Pronto. Só por aí vês logo os antes. Começam logo por aí. Isto... Mas sim, a Venezuela também há tudo o que foi. E agora vão dizer que a culpa é dos Estados Unidos, sabes, tem muito. Isto é... Já disseram. É uma tristeza muito grande. Porque quando estes países vivem à custa do petróleo, e nós vimos o que vem no Iraque e por aí fora, as multinacionais que vivem à custa do petróleo, já não digo que sejam os países, sejam americanos, ingleses, franceses, isto ou aquilo. Mas as próprias companhias são logo as primeiras a movimentarem-se para reocupar o que, em princípio, entre aspas, era deles. Claro que o petróleo é da Venezuela. E a Venezuela, mesmo sem nacionalizar as petrolíferas, recebia os seus dividendos. Mas com o petróleo nacionalizado, recebem o total. Ora, uma coisa que eu soube há dias foi que o Chaves fazia negócios especiais com o petróleo. Dificultava aos que não eram a favor dele e àqueles países todos ali à volta. Não digo que o petróleo fosse dado, mas praticamente oferecido. Em saltos. Para quê? Para neutralizar as petrolíferas internacionais. Ora, isto, quanto não seja por mais nada, ou por assalto ao poder, ou por isto ou por aquilo, assalto aos tachos, é um assalto ao petróleo outra vez. A minha modesta opinião, que não conheço nada Doutorado em História. da diplomacia mundial, mas olhando na situação, para mim vai ser mais uma das questões que vai originar alguma desinquietação na Venezuela. Isto também depende, e é uma conclusão quase óbvia, depende também do nível do povo, do nível da cabeça das pessoas, no geral. Eu, agora falando dos Estados Unidos, eu lembrei-me de uma que eu disse há uns tempos, quando o Lula ficou doente, a Kirchner ficou doente, na Argentina e depois ele Exato. ficou doente, ele disse que os Estados Unidos é que andavam a espalhar um vírus ou o quê nos medicamentos para afetar a América do Sul no geral. E o povo da Venezuela aplaude. Claro, se nós Depende andamos. também do nível da cabeça das pessoas por trás destas coisas. Mas não vejo, já há um anti-americanismo que já está no sangue daquelas pessoas, não é? Oh, Zequinha. Mas quando se tem um nível um bocadinho superior, quando são estas coisas, pensam, este gajo é um palhaço. Mas Mas achas? neste contexto. Mas Nuno, Agora os outros, não, não, batem palmas, é maior. olha que eu, é assim, eu não aplaudo, mas também não coloco essa carta fora do baralho. Ah, pronto, mas isso és tu que também Mas me disseste. atenção. Se nós analisarmos a população venezuelana, qual é a maior percentagem de população? São venezuelanos mesmo. Depois temos os colonos. Os madeirenses, também há muitos, não Os colonos. é? Ah, é, há muitos madeirenses. E de todas as nações europeias e não só. Portanto. Voltando atrás, a maior percentagem é para o venezuelano. E qual é a mentalidade dessa população? Não é quer dizer que eles sejam burros, mas é um. Está Estão um na. bocado fechados naquilo, na ideia que lhes metem naquilo. Exato. Sempre foram muito, muito fechados, Limitados. limitados. E foram, claro, sempre atrás, como disse há bocado, do. Chaves, porque sim senhor, ele é que era o O bom. que ele disse é está certo. Os outros eram os ladrões que estavam Exato. ali a roubar os venezuelanos. Porque era a ideia que ele também fazia E passar. ele é que espalhava essa Pois claro, mentalidade. sabem muito. E eles, como na sua, não é pobreza, mas na sua mentalidade um bocadinho Limitado. limitada, Diziam a mim. amém, Ave Maria. Eu não tenho certeza bem assim. Até porque eles têm acesso à internet, Não, não. têm acesso a canais de televisão, têm acesso à informação. Mas, ó Carlos, Não, uma coisa é ter acesso. desculpa interromper um bocadinho. Tem uma parte mínima, mesmo dos venezuelanos puros, mas eu penso que 90%. Nós vivemos aqui em Portugal, nas cidades é que as pessoas têm o apoio da internet, disto e daquilo. Mas vamos por esse país fora, de Portugal, para essas aldeias fora. As pessoas nem sequer o telefone sabem ligar. Quanto mais. E na Venezuela é a E não é mesma só isso. coisa. Uma coisa é ter acesso, outra coisa é compreender o que se passa lá fora e a visão que se É tem lá isso. fora. Outra coisa é perceber outras visões. E coisa que não encaixa, não Nós entra, acabou. falamos como cidadinos que nos pensamos nós que somos um bocadinho mais inteligentes que os outros, que os outros são os burros. Mas é uma realidade. As pessoas que vivem fora dos centros urbanos, aliás, mesmo alguns até dos próprios centros urbanos, mas para lá, já não. Mas a A maioria é. maioria, e então numa Venezuela, oi, portanto, nós não podemos. Eles não são tanto assim, mas são. Podem continuar, que eu já tenho dito. Não, não sei. É, pronto, é assim, de todas formas, eu digo isto, eu digo eu, porque é que eu tenho essa, entre aspas, reserva? Porque eu acabo por ser, em maior parte das coisas, um chavista, vamos chamar assim, não é? É, porque acho que ele acabou por ter a coragem de nacionalizar o ouro, o chamado ouro negro, só por aí é quase um herói. Era bom grupo. Não era? O Era Ouro bom Negro? grupo, Maria era. Rita, Maria Rica. E era o Rio, e é o Rio Brasileiro. É verdade. Do Amazonas. Já estamos na América do Sul, está bem. Exatamente, faz sentido. Tudo liga. Pronto. Então. E então, quer dizer, para todos os efeitos, só isso, só ele já. Depois, o ele ter sido capaz de. O ele dizer uma coisa e ter sido capaz de a cumprir. Que foi o dinheiro do petróleo era para a educação, para investir em educação, enfim, às vezes um bocadinho de forma desastrada. Por isso é que estes 400 mil milhões parece um número realmente muito elevado, e foi, mas não. E conseguiu grandes resultados, mas não assim, com o valor que era, de forma mais eficiente, podia render muito mais. Mas pronto, também não tirou o curso de economia na Universidade de Lusófona, portanto não tinha as mesmas capacidades que tinham os nossos Estou a portugueses. sonhar com a lusófona, foi? Não, Ah, mas. por causa disso, outra. Não, disse Foi lusófona e depois disse independente. independente. Não, mas já não disse lusófona, estou a falar de Sim. mim. Mas pronto. E então, quer dizer, digamos que eu consigo realmente ter muito essa. Pois é assim, é aquela situação. Os Estados Unidos têm uma política muito oculta, tal como tem a Rússia. Só que a Rússia nunca se ia virar contra a Venezuela. Não é? E mesmo que se virasse contra a Venezuela, o que é que eles seriam contra os outros países? Não é? Já os Estados Unidos, a história é outra, é que os Estados Unidos, de repente, ou seja, há toda uma. Porque, é assim, foram, em pouco tempo, foram quatro presidentes, e não três. O do Uruguai foi o caso menos falado, porque é um país menos influente, e porque. Mas. Que é uma coincidência muito grande. Sim, é que foram logo os quatro, mais ou menos em poucos anos, mais ou menos ao mesmo tempo, não é? E de quatro países, três deles emergentes. O Brasil, que hoje vemos que está a tornar o país indecente que está. A Argentina, a Cristina Kirchner conseguiu recuperar praticamente do zero uma economia mais do que falida, já na bancarrota. E a Venezuela, enquanto os efeitos. Os Estados Unidos não gostam nada da Venezuela, mas sabem perfeitamente que a Venezuela é um daqueles casos que, cuidado com eles. Os Chávez mais uns 20 anos vivo. E a Venezuela era um país. Que tinha, para além do petróleo, um poder económico muito interessante. Mas, desculpe interromper, se você pode, quer continuar Não, ainda? não, não. Nas poucas vezes que eu ouço noticiário, porque os noticiários são noticiários e eu não vou muito por aí, mas uma pessoa tem de ouvir qualquer coisa. E uma das coisas que eu ouvi foi que a Venezuela já estava um bocadinho atrapalhada nos negócios, porque foi aí onde eu ouvi que ele, o Chaves, espalhava o petróleo a 10 réis de mel coado e, portanto, deixou de usufruir daquele manancial de dinheiro. E agora, voltando outra vez atrás, quanto à minha esperança para o futuro da Venezuela. Vocês ainda são novinhos. O Castro já foi há 50 anos. E nos primeiros tempos, também toda a gente, o Castro, que era este e que era aquele. E vimos no que deu. Uma ditadura ultra, ultra. E não sei se aqui irá acontecer a mesma coisa. Aqui há uma mudança muito prematura de líder. Mesmo que o Chávez quisesse fazer uma ditadura logo, ou seja, à mesma velocidade que o. Se bem que eu acho que o Fidel Castro foi mais rápido. Não demorou 14 anos a impor uma ditadura. Mas aqui há uma. Digamos que o Fidel ainda é vivo. Portanto, seja, o Castro libertou um bocadinho. Foi como o Marcelo Caco Salazar. Eu ia falar nisso. O futuro da Venezuela, sinceramente, vai ser o mesmo. O regime vai ser o mesmo. Não vai haver uma primavera marcelista, vai haver tentativas de libertar, de largar um bocado. Para mim, a história vai ser a mesma. Sai o Chaves, entra o Maduro, substituição, está feito, já, continua. Porque está, mas assim vão haver. Há aquela perda da figura, do líder com o carisma, mas. É assim, ainda assim ainda, mas cá está, mas acho que há uma coisa que nós vamos assim que vai ser uma vitória natural do Maduro. Porque as pessoas. Ainda vão atrás dos Chaves. Repara, e é, assim, mas cá está, mas é uma coisa que eu não vejo noutros países em que, por exemplo, em Cuba foi uma transição política prevista. Ou seja, foi uma dinastia política, não é? Na Coreia do Norte, que até assusta. Uma dinastia política. Uma dinastia política. Em Espanha e Portugal não vi ninguém, não vi ninguém a chorar pela. Não, também não era vivo. As mentalidades são muito diferentes. Exatamente. As mentalidades são muito diferentes. Mas na Venezuela, eu vi há uns tempos uma rádio do sul de Caracas, 97.9, do sul de Caracas, e eles puseram o microfone à disposição das pessoas para deixar mensagens, né? E então, basicamente, para além daquela parte do. Habla, hijo, habla. Ah, mamá, que digo, lo que quiero, viva Chávez. Ah, viva Chávez. A parte disso. Era meio de 25 anos. A parte disso. Há aquela circunstância do. Eles já estão. Eles pararam de dizer que o Chávez não morreu, que o Chávez continua vivo dentro deles. Apoiam o Maduro. Quer dizer, alguma coisa. Não foi só meter na cabeça. Eu acho que alguma coisa o Chávez terá feito para aquela gente. De tão forte que eles não conseguem sequer aceitar, e é muita gente, aceitar a perda daquela pessoa. Né? Digamos que ele era como para muita gente, e todos os escreveu assim, que era como um pai. Sim. O jardim é o tio, para eles é o pai. Então, digamos que o que é que realmente, ou seja, alguma coisa de muito bom ele terá feito por muitas pessoas, não é? Que. Até porque repara, por exemplo, quando caiu a União Soviética, a União Soviética caiu pela rebelião, não caiu pela morte de ninguém. Né? Aliás, a União Soviética caiu pela morte de uns e pela desistência de outros. Portanto, ou seja, todos estes regimes ditatoriais ou semidemocráticos, que é o caso da Venezuela, né? Todos estes casos ditatoriais ou semidemocráticos, acabaram, de uma forma ou de outra, com um certo alívio. Mas no caso do Chávez, não. Acaba com muito sofrimento, as pessoas vão para a rua dizer que o Chávez não morreu, dentro deles continua vivo, que vão continuar a revolução, que é uma coisa que, um discurso que já lá vai há 14 anos, que vão continuar a revolução e que estão com o Maduro e que vão apoiar o Nicolás Maduro. Mas é a continuidade. Lá está. Mas é o próprio povo que quer continuar a apoiar. Porque. A escala foi muito bem montada. Se realmente isso acontecer, o Chaves, lá com o Maduro, preparar, quando lhe começou a doença, preparar o caminho para. Desde 2011 que isso já estava a ser previsto. Sim, mas há ainda agora assim. Agora falta mesmo. Saber a força do seguro e se consegue manter viva a chama do carisma do Chaves. Não é seguro, é Maduro. Você é uma senhora com o BS. É ouro. É cauda. Está duro, está. O tempo é que está duro lá fora. Bom, vamos embora. Hoje vamos cumprir mais ou menos o tempo disto. Vamos. Já passámos, mas está bem. São só 3 minutos. Fora a música. Vamos ouvir agora Stefan com Venezuela Libre, não é? Não. Por acaso não tens para a música do Rio Brasileiro, para não? Não, não. Não sei o que é isso. É a música do Ouro Negro, não é? Oh. Agora Ouro Negro. Já do outro dia foi de manhã boa, pum. Agora queria o Ouro Negro. Vamos ao hino da Venezuela, pá, não tivesse ideia. Ah, tá bem. Aqui passa a ser o conversas aleatórias com hinos. Já passamos aqui alguns hinos, agora vamos ao da Venezuela. Ah, bem, ao hino da Venezuela. Então. Vamos pedir. Até à emissão 29. Então, até se ainda formos vivos, se não houver mais revoluções, até à emissão 29. Ah, e que tenha uma boa tarde. E se houver, não esqueçamos para falar dela também, não é? Já está. Já agora. Convido aí algum revolucionário a fazer alguma revolução em algum país para a gente ter uma para a próxima semana. Mais fácil. O revolucionário está aqui no nosso meio. A sua visão, um revolucionário, top aqui e tal. Vamos embora, nós estaremos cá no dia que é 17 de março para mais uma coisa. Ah, pois é. A 10 de 17. Mais uma conversa. Sabes contar? 10 mais 7 dá 15, não é? Quinzinho. Oh, quinzinho. Alguém quinzinho, António da Silva. Então pronto, meus senhores, até domingo vamos ficar com o hino da Venezuela. Um sol.